Ora, então são 9:05 e muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Ora, então hoje somos sexta-feira, 4 de março de 2022. E então estão aqui na presença de Lourenço para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então vamos começar com as nossas músicas, vamos ter aqui muitas músicas e espero que vocês fiquem bem aí à escuta da rádio Arco-Íris 96.2. Então, para quem trabalha, vocês, um ótimo trabalho, muita coragem, e para quem viaja, uma ótima viagem, também muita coragem, e para todos os doentinhos, tudo de bom e boas melhoras. Ora, e vamos começar então com a nossa emissão, o fim de semana à porta, e vai ser, então, Sucessos de Zé Amaro. Então, a boa escuta e um ótimo dia de sexta-feira. Hoje a festa é de cowboy, é pra lá que eu vou. Estar a volta no salão de mulher bonita, estou. Lá tem mulher bonita, então eu vou. Eu sou sucesso, vou de encontro ao meu coração. Chapéu e bota, que beleza, o meu cinturão. É assim que eu vou. É assim que eu vou. Pois eu não falto lá, não vou falhar. Se tem mulher bonita, então eu vou. Hoje a festa é de cowboy, é pra lá que eu vou. Estar de volta no salão de mulher bonita, estou a lá que eu vou. Pois lá tem mulher bonita, então eu vou. Eu sou sucesso, vou de encontro ao meu coração. Chapéu e bota, que beleza, o meu cinturão. É assim que eu vou. É assim que eu vou. Hoje eu não falto lá, não vou falhar. Se tem mulher bonita, então eu vou. Vimos de ouvir José Amaro, hoje a festa de cowboy está bonito. Ora, e continuamos então, e vamos continuar com

cantiga à porta da sua amada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Sua amada chorou às quatro da madrugada. O passarinho cantou às quatro da madrugada. O passarinho cantou Alentejo, Terra Santa, toda coberta de pele. Traz o milho na garganta, lembra de feio oração. Traz o milho na garganta, lembra de feio oração. Linda, és a coisa mais linda. Diapasão Mix, Diapasão Mix, Diapasão Mix. Dois, dois. São duas lágrimas que eu choro, amor. Tu sabes que o medo, felicidade, não apreende dor. Ora então, e continuamos com Tony Carreira, São Duas Lágrimas. Ora então, se você quiser telefonar à Rádio Arco-Íris, é só fazer o número 02 38 43 48 00, para dar um bom dia, ou então para pedir uma música ou um disco pedido para a sua mulher, a sua esposa ou a sua namorada, para quem você quiser. Então é só fazer o 02 38 43 48 00, e a gente estará aqui para vos passar a música que você deseja. Vamos chorando de alegria por sentir que estou voltando. Há uma lágrima a cair pelo meu rosto e uma outra que há de vir depois de agosto. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Faço ela atravessar esta fronteira. Lágrimas que eu choro, amor. bem, continuamos então com José Amaro. Esse momento eu e vi os teus olhos a brilhar. Teu olhar foi tiro certo no meu coração, que me fez pensar em ti, esquecer de mim. Diz-me quem és. Entrou no meu peito sem deixar saída. O meu coração deixou uma ferida. Às vezes encantados toda a minha vida. Diz-me quem és. Faz minhas noites muito mal dormidas. Roubou a paz desta minha vida. Vida sem luz, sem ti é perdida. Tu me ensinaste os caminhos do amor verdadeiro. Tudo aquilo que dizias eu acreditava. Quase morri no momento em que foste embora. Faz da minha vida tudo o que quiseres.

Então estamos à escuta de José Amaro, agarradinho, agarradinho. Se vocês pudessem agarrar, agarre-se. Então, a máscara, a partir da semana, já não é possível, só se for que esteja muita gente de volta. Mas é preciso ter muito, muito cuidado, porque se a gente vai andar sem nada e começa a vir outra vez esse vírus, temos que confinar na mesma. Mas temos que ter cuidado uns com os outros. Então, um ótimo dia de sexta-feira e muita saúde a todos vocês. Diz pra sua amiga vir me dar para mim me ver. Diz pra sua amiga que eu não estou brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Então estamos a ouvir esta linda música, Tem Que Haver Milagres, porque o que a gente está a ver a passar no mundo, há muita, muita coisa que é estranha. Então, para todos esses que andam em guerra e tudo, que tenham paz e tem que haver milagres. Então, ficamos à escuta da nossa rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2, e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 4 de março de 2022. Então, boa escuta e um ótimo dia. Somos o 4 de março e hoje é o dia de todos Gelmiro. Então, era o nosso senhor Gelmiro, um bom dia e um ótimo dia que eu desejo. A história que vou contar, passou-se da noite para o dia, sempre quis ganhar dinheiro, que na ponte não havia, ouvi dizer que não. Ora, estamos a ouvir então a Espadinha do Brasil e esta música é para António Lourenço, que anda no trabalho e muita coragem, e para seus amigos do trabalho, e não esquecendo de Eduardo Teixeira. Então, boa escuta e bom, ótimo trabalho e boa coragem. Ele ia sempre a balançar, o rei as calças.

teu suave perfume sempre me vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda, igual celebrear. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre me vai ficar. És aquela que espero, és a rosa que eu quero para enfeitar meu amor. Tu és cantiga de amar, que eu desejo cantar, és meu sonho maior. Tu, minha rosa morena, meu sorrir, minha pena, quero ser teu senhor. Minha rosa tão linda, este amor que não finda, e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre me vai ficar. Este amor que não vinda, igual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre me vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não vinda, igual sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre me vai ficar. Exatamente aqui na nossa rádio Arco-Íris 96.2. Então vocês estão à escuta de Estava a Assar Sardinha. E como o tempo está bom, ora estamos com 8 graus hoje de manhã e normalmente faz bom todo o dia. E vocês, se quiserem assar sardinhas, têm que fazer a fogueirinha, não tem? Então, mas façam muito cuidado que não aconteça como o senhor está a cantar, não? Então, estamos no tempo da quaresma, é dia de peixe. Então, um ótimo dia para você, uma boa manhã de sexta-feira. Continuamos então com a flor do meu jardim. bem, amante que ele arranjou. Não me sou nunca, não, amante me não sou dor. Porque mãe só há uma, aquela que me deu a luz. Mãe, oh mãe, mãe da vida só uma. Mãe, oh mãe, é nossa e mais nenhuma. Mãe, oh mãe, mãe da vida só uma. Mãe, oh mãe, é nossa e mais nenhuma. Ai, quantas vezes eu choro por falta da minha mãe. Quem me dera ter partido para o outro mundo também. Eu rezo todos os dias a Deus uma oração, para que guarde minha mãe como eu no meu coração. Mãe, oh mãe, mãe, a vida sou uma. Mãe, oh mãe, é nossa e mais nenhuma. Pequenino, joia sagrada e

às voltas e tudo se transforma. Quem sabe um dia eu posso sentir por você o mesmo amor que você sente por mim. Madrugada, galo canta,

33 minutos, então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris e continuamos então com GNR Tunas. Campo Bonifaz, biomos e discretos, gato-catrão sujos, rasgados por catos e urtefãs, deitados nas tunas, olhei-os a tu.

acidente. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Ora então, vimos de ouvir as bombocas. Quem vai mandar no mundo é as mulheres. Não sei se é ganhante isso. A gente, só se a gente se deixar fazer, não é? Mas há pessoas que se deixam fazer. Ora então, vamos continuar com a nossa música e vamos continuar com o Saúl Bacalhau Quer Alho. Então, como hoje é sexta-feira, é dia de Poação, vamos ouvir então o Saúl com o Bacalhau Quer Alho. Então, à escuta. Que ele tanto amou

Então, e continuamos com o Andaluza, Adeus e Mais Nada. Olha, então eu vou acabar a minha missão e estou a apenas de 2 minutos da minha missão fim de semana à porta e vou acabar. E então eu desejo-vos um ótimo dia, um bom fim de semana a todos e tudo de bom e muita saúde. Então encontraremos-nos cá terça-feira próxima, se Deus quiser, para mais uma missão de músicas românticas. Então até lá, cubram-se bem, façam cuidado com vocês e tenham um ótimo dia e um bom fim de semana a todos. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Por alguém que te chora, não, não vou ficar a teu lado. Não, não vou viver em pecado. Brincaste com o meu amor. Mas eu para ti não tenho mais tempo. Tudo entre nós terminou. Nosso amor acabou, a saudade ficou chorando baixinho. Tudo entre nós terminou. O amor acabou, a verdade ficou, como eu tão sozinho. Nada, nada podia dar certo. Eu fui o livro aberto. Olha, então eu vou deixar com a RDP Internacional. Terça-feira, se Deus quiser. Multiplicam-se as vozes de condenação dos ataques russos junto à maior central nuclear da Europa, localizada na Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atómica diz que o pior já passou e que não existiu fuga de material radioativo. Augusto Santos Silva apela à Rússia para que permita a abertura de corredores humanitários em território ucraniano o mais depressa possível. O Ministro dos Negócios Estrangeiros participa a esta hora numa reunião da NATO em Bruxelas. Vento forte, descida da temperatura do ar, céu parcialmente nublado em Portugal continental. Ilha da Madeira, nuvens, Açores também, com algumas abertas durante a tarde. A esta hora, 11 graus no Porto, 14 em Lisboa e em Faro, 17 graus em Ponta Delgada e 19 graus no Funchal. Notícias, edição Frederico Moreno.